essa dica é muito boa, né? A gente vai falar do magnésio quelato da Joy. A gente tem falado tanto aqui na programação dos benefícios